quiser. Na fé, na certeza, chega de malaco. Chega no jogo, som de louco, real. De malaco, original. Cria da cria, do rap nacional. Salve de malaco, é nós mesmo, tu. SDW Love, estalo C4, do lado oculto do mapa. Mente jamais esquece o que um coração quer lembrar. Sejam bem-vindos ao mundo real. Estalo C4, do lado oculto do mapa.